gato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu e o rock comeu. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu e o rock comeu. Samba veio rock and roll. Misturou o boogie-woogie no meio do samba veio rock and roll. Misturou o boogie-woogie no meio do samba e o peito do pé, o peito do Pedro é preto. A planta do pé é perfeito Pelé. A zefa do Zé zafou unindo zarolha. A zepa do Zé botou gravata e boné. Rock and roll. Misturou o boogie-woogie no meio do samba e veio rock and roll. Misturou o boogie-woogie no meio do samba e veio rock and roll. Misturou o boogie-woogie no meio do samba e o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu e o rock comeu. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu e o rock comeu. Rock and roll. Misturou o boogie-woogie no meio do samba e veio rock and roll. Misturou o boogie-woogie no meio do samba e veio rock. Samba e uma mafagafa tinha dois mafagafinhos. O mafagafou e o mafagafo mofou. Uma mafagafa tinha dois mafagafinhos. O mafagafou, o mafagafo mofou. Rock and roll. Misturou o boogie-woogie no meio do samba e veio rock and roll. Misturou o boogie-woogie no meio do samba e veio rock and roll. Misturou o boogie-woogie no meio do samba e veio rock and roll. Misturou o boogie-woogie no meio do samba e veio rock. Misturou o boogie-woogie no meio do samba e veio rock.